acabou e não existe mais aquele amor. Você não entendeu que dessa vez é pra sempre. Você não entendeu quando eu te amei. Você não viu o quanto eu chorei. Enquanto eu te amava, me deixava, eu aprendi a ficha cair. Eu me toquei, é uma pena, eu sei. Sinto muito amor. Agora é tarde pra mudar, muito tarde pra cobrar o que eu te cobrei. Agora é tarde pra nós dois. Você deixou pra depois. E quando voltou, não me encontrou. Eu não te esperei. Vou em busca de amor. Um amor que seja amor. Vou em busca de chegando e mudando tudo.

história recomeça. Você já sabe, ninguém te toca como eu toquei. Que não acabe, que eu não volte a sofrer. E para sempre, ninguém te amou assim como eu te amei. E me abrace, eu não consigo viver sem ti. Que eu não ia esquecer o que eu sentia, já nem sei. Oh, meu coração se enganou e o tempo me mostrou que foi bem melhor perder alguém especial. Tudo aconteceu, tô tão feliz, me apaixonei, tudo que eu procurava, agora eu encontrei, tô tão feliz, nos braços desse novo amor, eu sempre acreditei em anjo, agora eu tenho medo. Oh,

vida. Não quero sol nem lua, pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu fiz eu me entregava feliz. Era o momento de amar com você, amar com você. Pedindo pra não chorar quando a saudade bater. Se lembre que eu não vou conseguir, por isso você pode partir. Só que eu também vou com você. E se você me deixar, o mundo pode acabar. Eu não vou mais acreditar em ninguém. Nunca mais vou amar, não quero me machucar pra dar amor a um coração que não tem. E se você me deixar, não quero sol nem lua, pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu fiz eu me entregava feliz. Era o momento de amar com você. Se você me deixar, o mundo pode acabar. Eu não vou mais acreditar em ninguém. E nunca mais vou amar, não quero me machucar pra dar amor a um coração que não tem. E se você me deixar, não quero sol nem lua, pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu fiz eu me entregava feliz. Era o momento de amar com você, amar com você. Tua mão até dormir, no teu colo, teu abraço é o meu lugar. Sentimento perturbado, eu fugi, coração despedaçado, estou aqui, sem teu beijo, teu carinho, sem o teu amor. Tô passando o que for, cê já passou. Chorando o que você já chorou. Quer saber, tô com saudades, e daí? Tô morrendo de vontade, eu vou pedir amor. Chegando aí pra te buscar, que eu sou teu amor, só eu posso te amar. Se não for verdade, mente por favor, invente uma desculpa pro seu novo amor. E só por um instante, deixa eu me enganar. Yeah.